operador, uma boa noite, Webjet 6746, informação Bravo, descendo para 150. Noite 6746, identifique, desça na Pro de ITAP para 2000, ajuste no 0 no 4. Identificou, ITAP 2000, mili, confirmando? 2014, está autorizado o ILS, forma estabilizado no localizador. Ok, 2014, informarei no localizador, Web 6746. localizador Web 6746. Salvador, Web 6746 no localizador. Você está visual? Com o campo ainda não, mas com a cidade sim. Gente, complete aproximação ILS, chama em torno agora, 18-6, bom pouso. 18-6, uma boa noite, muito obrigado. Torre Salvador, uma boa noite, Webjet 6746, estabilizado o localizador. Boa noite, Webjet 6746, já desalcou o campo? Ainda não. Mantém aproximação, aguardando autorização, Webjet 6746. Sim, a gente aguardando, 6746. Avistou o Web 6746. Objeto 6746, autorizado pouso na 10, vento 160 graus 06, nós. Cabeceira 10 deslocada 90 metros. Ok, livre pouso com cabeceira deslocada, Web 6746. WebJet 67 0750, táxi via Alfa, aguarde confirmação de gate. Ok, aguardando o gate, Web 6746. Parabéns, 746, confirmando, táxi Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, gate 06, web 6746.